Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus, só o nosso Deus é Deus, o Senhor dos Senhores. Eu posso sacrificar a minha vontade, posso sacrificar a minha vida, as minhas paixões em favor do Senhor, por amor a ti, ó Deus. Venha com teu fogo, Deus, e queima minha vontade, os meus sonhos. Eu te amo, Deus, só o Senhor é Deus. Declare, só o Senhor é Deus. Oh,